sable, balançable. Trabalhar, trabalhar, trabalhar, é pra amanhã, pra amanhã. sempre alguém que diga mal de mim. Mas não há mais ninguém para te amar assim. É mentira, mentira, é tudo uma mentira. Não queiras dar ouvidos a quem fala por falar. É mentira, mentira, é pedra que se atira. Só falam por inveja, não vais acreditar. É mentira. pra ti, porque contigo tinha que sentir de te ver partir o que mais preciso. Porque assim, porque pra mim, porque contigo tinha que sentir ou ter que partir e suportar o castigo. Eis amor, não conseguiste ser fiel. Eis amor, tua grande paixão foi por ele. Eis amor, não conseguiste ser fiel. Grande paixão foi por ele. Eis amor, não conseguiste ser fiel. Eis amor, tua grande paixão foi por ele. Eis amor, não conseguiste ser fiel. As memórias que desço

afinal, bem ou mal, ninguém nos vai separar. Ninguém, deixa lá que ninguém mudará este amor que me pertence. Ninguém, ninguém, ninguém poderá mudar o mundo. Ninguém, ninguém é mais forte que o amor. Ninguém, ninguém, ninguém. Ninguém, ninguém poderá mudar o mundo. Ninguém, ninguém é mais forte que o amor. You. entro em casa e tu não estás. Há um vazio à minha volta. Por ti chamo, não respondes. A saudade anda solta. Eu assumo, fui infiel ao trair teu coração. Mas eu juro que te amo e só peço teu perdão. Uma lágrima em segredo acompanha o meu desgosto. Vai correndo gota a gota, docemente no meu rosto. Não me deixes ficar só, vem ouvir meu coração. Sem sentir o teu carinho, vai morrer na solidão. Não me deixes ficar só, que vou eu fazer sem ti? Ando triste, abandonado, enlouqueci. Eu pedi-te para ficar, tu disseste que me amavas. Nunca mais me esquecerias, mas que não me perdoavas. Outra vez volto a jurar, meu amor é verdadeiro. Sou culpado, eu bem sei, fui um caso passageiro. É por isso que eu te peço, meu amor, volta para mim. Foi um erro e nada mais que um dia cometi. Não me deixes ficar só, vem ouvir meu coração. Sem sentir o teu carinho, vai morrer na solidão. Não me deixes ficar só, que vou eu fazer sem ti? Ando triste, abandonado, enlouqueci. Deixas ficar só, vem ouvir meu coração. Sem sentir o teu carinho, vai morrer na solidão. Não me deixes ficar só, que vou eu fazer sem ti? Ando triste, abandonado, enlouqueci. Olha por mim, venha quem vier sem amor.

Dá-me a falta dos teus beijos. Sinto frio no meu peito. No meio de tanto espaço, esta fazenda do norte, não aguento sem te ver. E é tão grande o meu sofrer. Estas lágrimas que eu choro são por ti e mais ninguém. Será que eu estou aqui e nunca vais voltar? Eu preciso estar contigo. De joelhos eu te imploro, volta para mim já amanhã. Sinto vontade e tanta sede de te amar, de fazer amor contigo. É meia-noite no meu quarto e a solidão não vai embora daqui. Será que veio mesmo para ficar? Esta tristeza e solidão que eu não mereço. No meio de tanto espaço, nesta fazenda tão longe de ti, espero voltar a ver-te um dia. Aqui estou eu e não te esqueço. Estas lágrimas que eu choro são por ti e mais ninguém. Será que eu estou aqui e nunca vais voltar? Eu preciso estar contigo. De joelhos eu te imploro, volta para mim já amanhã. Sinto vontade e tanta sede de te amar, de fazer amor contigo. Estas lágrimas que eu choro são por ti e mais ninguém. Será que eu estou aqui e nunca vais voltar? Eu preciso estar contigo. De joelhos eu te imploro, volta para mim já amanhã. Sinto vontade e tanta sede de te amar, de fazer amor contigo. Estas lágrimas que eu choro são por ti e mais ninguém. Será que eu estou aqui e nunca vais voltar? Eu preciso estar Solta aí. Quero ver tudo dançar, contá-las vai cantar. Solta aí. Quero ver tudo dançar, contá-las vai cantar. Solta aí. Quero ver tudo dançar, contá-las vai cantar. Solta aí. Quero ver tudo dançar, contá-las vai cantar. A cerveja está gelada. E a malta animada, e a banda afinada, a refontelas na jogada. E solta aí. Quero ver tudo a dançar, refontelas vai cantar. E solta aí. Quero ver tudo a dançar, refontelas vai cantar. O baterista está sentado e o salão já está lotado. Há mulheres por todo lado, não quero ver ninguém parado. E solta aí. Quero ver tudo a dançar, contá-las vai cantar. E solta aí. Quero ver tudo a dançar, contá-las vai cantar. Bate na palma da mão e com a bota no chão. Depois da festa do salão, vou cantar na televisão. E solta aí. Quero ver tudo a dançar, contá-las vai cantar. E solta aí, solta aí.

No centro da linha, apita com...